3310, reporta aqui à esquerda, laser, verdinho. 76310. Duna e o ILS? Autorizo, 6302, Duna 2000, ajuste no 01, livre ILS, reporta estabilizado. 2000, Duna, 1011, reporta estabilizado, 6310. Paulo, boa noite, Altan 3858, livrou. 58, boa noite. Prossiga o táxi na Alfa e Juliette para o portão 03. Alfa e Juliette para o 03, 3858. Meia-dois, um solo 4-3, ao livrar direito, solo 219. Direito 219, 3662. Solo Salvador, boa noite, Altan 3662, está livrando a 10 na sua escuta agora. Altan 3662, boa noite, táxi na Alfa e Juliette para o portão 01. Ok, Alfa Juliette para o 01, 3662. solo do Salvador, chame 62, 59 para o curso, chame para o curso, chame. O altímetro 10111, está autorizado o posicionamento no 05, chama para o táxi. Para o táxi, 62. Estabilizado, 6310. 6310, completa final, cheque pré-pouso, torre 1895 com pouso. 1895, obrigado. Pera, colega. Torre Salvador, boa noite, chegar 6310, ILS 10. 3110, ciente avistado, cheque trem. Tem livre pouso, vento 080 graus, 099. Baixado e travado, livre pouso 10, 6310. Mano 398, desça 050, chegada a mais. 050 na mais. O patrão de Alferes abriu a tribuna pelo Mano 398, ou nada. Oi, Duna. Confirma pelo Mano 398, eu estou indo para o Duna, oi, nada. Pro Duna. Salvador, boa noite, eu chamei a 6259 para o táxi, com 171 na borda, autonomia 4 horas e 40 minutos, que é o Tena Galhão. Ok, livre o táxi via Índia para o ponto de espera na 10, quando lá, torre 1895, altímetro 1011, tenha uma boa noite, hoje é 6259. Pela Índia, para o ponto de espera da 10, lá, 1895, registrado na 011, eu chamei a 6259. Bruno 398, desse mantém 2000, autorizado final LS. Vai para 2000, autorizado LS, Bruno 398. Final 6310, livrado aqui. Ou Oxa 6310, boa noite, taxina Alfa e Juliette para o portão 612. Alfa Juliette 612, 6310. Estação 6259, livre ingresso, decolagem, vento 090 graus, 089. Decolar, Oxa 6259. 3, chamando para o puxo, é isso? Afirmativo. Número 3, atualizado o posicionamento, chama para o táxi. O altímetro no 019. Vento atualizado, chama para o táxi, o 613. Aguarde, é o número 2 no setor para o push. Aguarde. Confirme, falou com o solo. É que o seu colega do portão 4 já foi autorizado a iniciar o push. Após o táxi do mesmo, será autorizado o seu, ok? Acredito que aí de 3 a 5 minutos, ok? 6310, tá só aguardando o balizador. 7, eu vou informar pra ela. Regulado aos 5.6, chama o controle 1208, boa noite. 1208 vai chamar grato, uma boa noite, Oxané 6259. Controle Salvador, boa noite, Oxané 6259. Oxané 6259, boa noite, contatada, vindo para o 360, perfil da El. 360 no perfil da El, haveria a possibilidade de alguma prova mais acento? Diversa cidade, Eda ou mesmo Brinde? Sim, Xamã 259, mantém o perfil aguardando a coordenação com o Centro Recife. Mantém o perfil, aguarda a coordenação, agradece, tem 2 espaços. O 1398 está autorizado o procedimento, ele é SEC 6, reporte localizador. Faz o procedimento, reportarei quando o 398. Foram o número 3, 177 a bordo. 3 horas e 40, alterna a cabina. Autorizado o táxi à direita no ponto de espera, a torre 1895, tenha uma boa noite, voo no 6113. Autorizado o táxi à direita, ponto de espera 1895, tenha um bom trabalho, voo no 6113. 1885, após o táxi do colega sua cauda, está autorizado o push, chama para o táxi. Boa noite, Gol, 9-3. Minuto 3, boa noite. Está livre o ingresso e a decolagem. Da 1-0, vento 080 graus, 1-1 nós. Ingresso e decolagem, da 1-0, Gol, 9-3. Suplementa 359 ao controle. A sua escuta prossiga, 9-2-9. Eu pedi para manter o perfil da saída. Ok, vai manter o perfil da saída, agradece. Poxa, né, 2, mano. Dispõe. Afirma, localizador, 398. Repete a aproximação final e chame torre 1-8-95. 1-8-95, 398. Torre Salvador, Bono 398, uma milha do externo, baixou, por favor. 398, continua a aproximação, lá de pista livre, tem contato com o novo campo? Assim, aguardando, Bono 398. Agora obstante. Colado 02, chama controle 1208, gol número 3. Ameno 3108, será controle, uma boa noite. Boa noite. O gol 398, livre pulso, vento 080 graus, 109. Apresentando pouso 990, programa 398. Certo. Gol número 3, boa noite, contato radar, sendo para o 360, na saída árvore. Ameno 3, saída árvore. Após o pouso do 37 da companhia na final, ali mantém. Agora esse é meu C3CIF na frequência 0260 e alternativa 1395, bom pouco. 60 até 1395, Oxanã 2259, graças, uma boa noite. Somente. No solo 05, Olivrão, solo 219. 219, obrigado. Paulo Salvador, Bono 398, está na Fox Trot, biscoito. Alfa e Juliette para o portão 5. Alfa e Juliette para o Tec 05, 398. Controle Salvador, o gol 1-2, Fono 693, solicita pousar na proa 260 por aproximadamente 60 milhas. Vai tirar a informação. Coluna 693 está autorizada a curtir. Bem, reportará retornando a rota. Fala. 07, controle 208, por favor. 1885. 208, boa. Olha, chamador, bom, 1885, cruzão 18007. Bom, 1885, contratado a tutora 360, perfil da Del. Da El 360, 885. Goma 603, é. Vai levar ajuda? Pode confirmar para o 603? Para o 603, após o desvio, foi Apino. Apino, o 603, após o desvio. Confirmando Apino, Alfa, Papa Índia. Alfa, Papa Índia, Novembro e Oscar. Grato, Apino. Está 3662, prossiga. Autorização de poderia informar qual seria a saída para Natal, senhor, por gentileza? Qual a aerovia que está preenchida no plano? 10. Campers 1, 0, é isso? Firma. É Pucas e para a subida. Ok, muito obrigado. Já vai chamar. Controle Salvador, cordial, boa noite, passarei do 2224, informação Bravo. Passarei do 2224, boa noite, na chegada MAT, a sua identificação no ideal, desça até o 050. Positivo, identificou, a partir da Mari, o controle estuda ITAP já presente? Sim, passarei do 224. Possibilidade de ITAP? Muito grato, senhor. O 1-6-1-3 cruza agora o nível 1-6-0 e chama o centro Recife na frequência 1-2-6-0 e alternativa 1-2-8-8. 6-0, alternativa? 1-2-8-8. 1-2-8-8, sim, obrigado, Paraty. Salvador, 1-8-8-5, tá bom? Gol 1-8-8-5, prossiga. Quando possível, pão de bridge. A gente vai coordenar com o centro Recife. Prato. 1885, solicite ao centro Recife na frequência 1260 e alternativa 3395. Controle em Salvador, câmbio ideal de descida, passarelo 2224. Gente, passarelo 2224, descendo até o 050. 050. O 1885 copiou o controle. É, solicite ao centro na frequência 1260, alternativa 3395. 260-1335-1885. Polo Salvador, boa noite, Oxanã 6310, informação Bravo. Confirme, chamou o som. Boa noite, Oxanã 6310, ciente da informação Bravo. Puxa, 6310, aguarde o instante 350. 350, você escuta. Boa noite, autorizado para Natal, nível de voo 370 pela Upper Zulu 10. Decola da cabeceira 10 com curva esquerda, subida Puka, transição Zipa. O transponder é o 5145, controle 120.8, contexto. Autorizado 370 Natal, via Upper Zulu 10, decola da 10, curva na esquerda na Puka Zipa, 5145, transponder 1208, da 3662. Puxa 63, perdão, o TAN 3662, correto, cotejamento, chama para acionamento. Puxa 6310, na escuta para copy. Copia. Puxa 6310, autorizado para Recife, nível de voo 350, pela Upper Whisky 58. Decola na cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puka, transição Caju. O transponder é o 5143, o controle em 120.8, coteja. Oxanã 10 autorizado, Recife no 350, decola da 10, curva esquerda na Puka, Aracaju, Upper 58. Aciona 5143, 1208 ao controle, Oxanã 6310, está na ponte 612. Correto, 6310, chama para acionamento no 612. Voltará nessa para acionamento, Oxanã 10. Passaredo 224, está para 2000 pés, ajuste de altímetro 10112, autorizado ILSX, tem reporte localizador. 1012 para 2000 pés, ILS vai reportar o LOC. 221 com a pista, controle o Pacareta. Pacareta 224, complete a aproximação final e torre 18, decimal 95. 1895, até daqui a pouco. Até. Torre Salvador, muito boa noite. O passarinho 2224, uma milha para cima, na trem baixo. Livre o pouso, vento 080 graus, 099, passarinho 2224. 080 com 09, livre pouso na 10, gente. Salvador, boa noite, na 3850, sentido informação Bravo, autorização Fortaleza. 3850, Fortaleza 3707, agora instante, recorte. Agora. Salvador, eu tô 3662, puxa pé, catenamento no 01. 01, tá livre, pós-táxi. Pós-táxi, 3662. Gol no 604, a sua identificação na chegada da malha após o desvio e taque. Para interceptar a chegada, ele desce até o 050. Ok, vamos agora, tá? Salvador. Boa noite, passageiro 2224, livrou. Passageiro 2224, vai taxiar via Alfa, Juliette, para o pátio 3, posição 02. Alfa, Juliette, pátio 3, posição 2. Tana 3858, Fortaleza, pronto? Pronto. Fortaleza, 370 autorizado. Pelo peso 19, após conforme rota. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Saída Momo, transição Froti. 1208, controle. 5146, transponder. Autorizado nível 370, Fortaleza. Pelo peso 19, sai com põe rota do plano. Saída Momo, Froti. Após decola de curva esquerda. Controle 1208, transponder 5146. 358, cruzamento correto, reporte pronto para puxa e acionamento. No 6310, no 62, a possibilidade de acionamento. 62 está livre, posta. Obrigado, autorizado, 6310, posta táxi. Gol 9272 na chegada Mari, Mari para ver chegada, desce até o 060. Chegada Mari, desce o 060, gol 1889 para o 5? Gente, tá bravo, tá na posição 05 para autorização de tráfego Galeão 3.80. Boa noite, Zório Galeão 3.07, agora distante, copo. 3.60, boa noite, 89. Tenente Santana 3666, na Alterna Fortaleza, 2 horas e 40, 150 a bordo. Santana 3662, autorizado táxi via Indy Alfa, no ponto de espera do 10, chame Torre, 18 decimal 95, QNH 10, 12, boa viagem. Ok, via Indy Alfa, qualquer Alfa, Índia. Índia e Alfa, no ponto de espera do 10, Torre, 18 95, QNH 10, 12. Afirmativo, Indy Alfa, 18 95, no ponto de espera, obrigado, 3662. Ato 63, zona 0, 148, 1325 Natal. Cruzado táxi, via Indy Alfa, no ponto de espera 10, torre 1895, QNH 1012, número 2 para decolagem, acionamento 310. Indy Alfa, 1012, número 2, 895, 63, zona 0. Do 9, Galeão 360, pronto? Sim, está pronto para 4. 289, Galeão 360, peso do 10, após esmaga, pode ser deluxe após conforme rota, decolada 10, primeira curva direita, da Helder da Bridge, 1208, controle, 5150, transponder. Cruzado 360 para Galeão, decolada 10 com curva à direita, cumprindo a da Helder da Bridge, após o peso do 10, esmaga, DCT Luz, 1208, controle. 5150, transponder. Boa noite, 89, posição 05. Gente, pode escolher o meu posicionamento. Parei, 89. Na escuta? Prossiga, 889. Modifique o nível para 320, ok? Cara, sua direção 380? Vai distante, vamos continuar pro centro. O 1604, letra para 2000 pés, ajuste 1012. 2012, 1604. O 9272, desça para 3000 pés, ajuste 1012. 3000, 1012, igual 9272. O 1889 na escuta? Prossiga, 889. Negativo 380, nível será 320, ok? 320, 889. Na 3662. 2 Cintia. Noite, Xanera, 6310, ponto de espera. Noite, 6310, ali mantendo no 0. Ali mantendo no 0, 6310. 2, decolada aos 39, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, está 3662, obrigado ao morante. Controle Salvador Bonanza, está 3662, cruzando 1500 do fio da Puca. Está 3662, contato radar, subindo para o 370 na saída Puca. 370, autoriza voar direto, Jamo. Está 3662, apoio 2000, autorizado Jamo.